Pai, eu vou embora. Quero levar minha vida, construir o meu mundo, viver o meu futuro e ser feliz, ser feliz. Parti então e a noite foi meu dia, noite dos prazeres, das fantasias. Enquanto eu tinha dinheiro, amigos eu tinha. Mas o tempo foi passando, perdi tudo na vida. Fiquei sozinho no mundo, sem amor, sem alegria. Chorei então, de arrependimento. Abandonei meu pai e o seu amor, por simples momento. Então, pelas ruas vaguei, sem nome, sem vida, sem rumo certo, pedindo aqui e ali um pedaço de pão. Doeu meu coração, porque lembrei da casa de meu pai. Eu tinha de tudo, amor, carinho e afeto. Não era um vagabundo perdido no mundo, no mundo. Vou voltar a pedir perdão ao meu pai de coração. Dias andei, até que enfim cheguei à casa de meu pai. Toquei a campainha e ali esperei, esperei. E qual não foi a minha surpresa? Meu pai veio correndo e me abraçou, me beijou e disse: